É, vamos terminar com o Tim Maia. Tim Maia. Alô, som. Seu microfone tá bom? Aumenta um pouco o nosso microfone, por favor. Tim Maia tem que ser tratado com... Alô, tá bom? Tá bom então, posso fazer? Pode. Mr. Magic. Eu falo, eu grito, eu berro quando eu quero, todo mundo gritando! Oh! Tim Maia. Valeu, obrigado. Nirvana.